Uma antiga lenda diz que é necessário 10 chuvas de verão para se esquecer um grande amor. E na quinta e na décima chuva, deve-se banhar em suas águas, para que seja lavada toda a sua alma. A lenda. Triste agonia, caiu a quarta chuva. Sentado na calçada, comigo a solidão. Acima de nós dois estava a grande lua. Mesmo querendo, não refletia luz alguma. Em noites geladas, fico em desespero. Gostaria de poder voltar um pouco no tempo. Uma outra chance, um novo recomeço. Se errar de novo seria um enorme tropeço. Porque tu és a tão difícil conquista. Terei que aprender algum segredo de alquimista. Sou como aqueles na batalha em Troia. No seu último suspiro, buscou sua glória. Você sempre foi o sol da minha vida. Tua face é a luz no furor da tempestade. Seu aroma natural cura as feridas. Sorriso maravilhoso que me dá tranquilidade. No fundo desta alma permanece com certeza doce lembrança. Entre as mulheres, você foi a mulher que conseguiu me fascinar. Com seu jeito de criança, passou esperança. No meio desta guerra, deste caos, foi o santo grau da vitalidade. Me sinto um preso em liberdade. Foi com você que descobri o que é amar de verdade. A mais bela canção tem como composição a chuva molha o coração. Pois não é de verão, não é passageira. Tarde estava muito quente, a noite foi chegando e o céu fechou de repente. Viria a quinta chuva, esqueceria meu amor. Se meu coração abalou, caminhei pelas ruas desertas de Mocê. Firme nas orações e nada de chover. Houve um trovão, nas nuvens o clarão. Me caiu a torrente que levaria essa paixão. Fechei meus olhos e a vi na minha frente. Selamos as bocas num beijo fervente. Dois anjos de luz dançando alegremente, sonhando acordado, bem naturalmente. Aproveitei cada segundo desse momento lindo. Vagarosamente a chuva foi sumindo. Cessaram as águas e a amada foi-se embora. Salve, ó Deus, a ti pertence a glória. A mais bela canção tem como composição a chuva molha o coração. Pois não é de verão, passageira. É a mais bela lenda. E conforme diz a lenda, ainda faltam 5 chuvas para que se complete o ciclo do esquecimento de um grande amor. A quinta chuva aliviou meu sofrimento. Renovou minha alma desse amargo sentimento. Liberdade eu vou ter nas pedras o meu coração. As rosas irão florescer. Olho ao meu redor, o mundo em transtorno. No espelho vejo o homem que não perde mais o sono. Pacientemente prossigo meu caminho. Sim, estou com Deus, nunca estarei sozinho. Não me apaixonei pela pessoa errada. Foi da mina certa. Eu que dei mancada, mas que Deus te abençoe e ilumine seu trajeto. Que sua vida seja recheada com sucesso e tudo que vivemos permaneça nesta música. Sempre lembrado, amanhã é outra chuva, outro aprendizado. Sendo assim, pouco a pouco, desse louco amor para sempre, eu serei curado. A mais bela canção tem como composição. Tem como composição. Molha o coração. tem como composição.